O sino da igrejinha faz Belém bem blam. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Foi corre, gira que eu. Pena dele, Benedito tem a dó. Ele é filho de Zambi, ou São Benedito tem a dó. Tem pena dele, Benedito tem a dó. Ele é filho de Zambi, ou São Benedito tem a dó. Tem pena dele, ó Zambi tem a dó. Ele é filho de Zambi, ó Zambi tem a dó. Tem pena dele, nanã. Tenha dó. Ele é filho de Zambi, oh nanã. Tenha dó. Tem pena dele, oh Zambi, tenha dó. Ele é filho de Zambi, oh Zambi, tenha dó. Tem pena dele, oh Zambi, tenha dó. Ele é filho de Zambi, oh Zambi, tenha dó. Oh. Uma tarde serena, lá na mata da Jurema, que eu vi o caboclo bradar. Quiô, quiô, quiô, quiô, que era. Sua mata está em festa, saravá, seus sete flechas, que ele é rei da floresta. Quiô! Mata está em festa, saravá, seu mata virgem, que ele é rei da floresta. Quiô, quiô, quiô, quiô, quiera. Sua mata está em festa, saravá, seu cachoeira, que ele é rei da floresta. Oh, yeah, amor. Oh, yeah, amor. Vestimenta de caboclo é samba.